Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Este é o podcast Segurança Legal, episódio 15, Cookies e Privacidade. Aqui quem fala é Guilherme Goulart. Iremos comentar sobre as implicações de privacidade relacionadas com o uso de cookies na internet. Este podcast tem o apoio do site Profissionais TI. Acesse www.profissionaisti.com.br. Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Um oferecimento, Brownpipe Consultoria. Olá, sejam bem-vindos. Tudo bem, Vinícius? Tudo bom, Guilherme? Como vai? Tudo certo, tudo ótimo. Voltamos, então, nesse 15º episódio para falar sobre um assunto que, antes, quando decidimos sobre o tema desse podcast, chegamos a pensar, será que falar sobre cookies não é um assunto um pouco batido? Todo mundo fala sobre isso, já é um assunto esgotado? É bastante discutido. Livro, é, bastante discutido, todo mundo sabe o que é, será que nós vamos chover no molhado? correndo o risco de chover no molhado e de ser um assunto batido, nós decidimos tratar principalmente em função de que as pessoas e a maioria dos usuários, inclusive usuários técnicos, ignoram alguns dos problemas, principalmente relacionados com a privacidade, né? Certamente, Guilherme. E a gente tem cada vez mais sites dedicados ao rastreamento das atividades dos usuários, né? Tem cada vez mais sites e serviços, né, oferecendo isso. E não só através de cookies, nos cookies normais ou regulares, vamos dizer assim, né, que a gente tem nos navegadores, mas também relativo aos flash cookies, que nós vamos comentar também, né? Sim, que é, sim. Que é outra maneira similar, né, mas de rastrear o comportamento do usuário, seus hábitos de navegação. Bom, iniciamos então, a gente dividiu em duas partes aqui o podcast, primeiro algumas considerações técnicas e depois algum relacionamento com violações de privacidade. Então, Vinícius, tu podes nos explicar o que é um cookie, como nasceu e o que significa, por que o nome cookie? É, vamos lá. O que a gente tem que entender é que os cookies não são necessariamente um mal, né? Uma coisa ruim. Por quê? Quando nós não tínhamos cookies, né, a gente fazia acesso à página, acesso a sites, mantendo estado, ou seja, o que é manter estado? Eu entrar num site, eu me identifico como sendo o Vinícius, né? E a partir daí eu vou fazendo, para um site de e-commerce, né? Eu vou selecionando os produtos que eu quero comprar ou aqueles que eu tenho interesse e eu vou navegando no site ele sabe que é o Vinícius que está fazendo aqueles vários acessos, aquelas várias páginas. E o protocolo HTTP não nos dá um controle de estado, ou seja, no momento que eu acesso a página principal da loja, depois troco para a página de um produto e assim eu vou indo, se eu não tivesse controle de estado, eu não teria como ter, por exemplo, o carrinho de compras. Não teria como o site saber que é o Vinícius naquele navegador que está fazendo um outro acesso. Porque à medida que a gente vai acessando as páginas, várias conexões vão sendo abertas. E se eu não tenho uma maneira de saber de quem são essas conexões, eu não consigo correlacionar o que o usuário está fazendo. Então, mesmo o usuário com o navegador só vai abrir N conexões. Né? Antes de nós termos os cookies, a solução para isso era ficar mandando informação nas URLs, ou seja, no próprio endereço. Então, para quando ia um GET ou um POST lá pro servidor, iam informações, né, que indicavam quem era o usuário. E, da mesma forma, cada vez que o site mandava uma página para nós, que o servidor mandava uma página para nós, todos os links lá relevantes, né, tinham no próprio caminho do link um ID, uma informação que nos identificava. Certo. Essa era a maneira que se tinha de se manter estado. Né? Uhum. E saber que é o mesmo usuário que continua acessando, que está fazendo essa conexão aqui, que está vendo o detalhe de um livro ou coisa parecida. Uhum. Com os cookies, que foi uma invenção lá inicial da Netscape, né? Não sei se quem está nos ouvindo lembra da Netscape. Mas foi uma invenção da Netscape. E que depois, mais tarde, foram incorporados a um padrão do IETF, né, do Internet Engineering Task Force, no documento RFC, Request for Comments, não, RFC 2109, de 97, que inclusive teve contribuição do próprio pessoal da Netscape para a formulação desse padrão. Né? Então, lá em 97, a IETF, né, então, criou um padrão a partir do que a Netscape tinha criado com a ideia de cookies. E qual que era a ideia? É que se o site pode mandar uma informação para a máquina do usuário, né, para o navegador, essa informação fica lá armazenada, e aí, a cada momento, a cada conexão nova que o cliente faz, a cada requisição, desculpa, que o cliente faz no servidor, ele manda para aquele servidor o cookie que aquele servidor tinha mandado antes. Então, certo. É mais ou menos assim. Tu entrou numa, tu, é como se tu, Guilherme, entrou numa loja, né? Ao entrar na loja, eu te dou uma ficha. E aí, em cada lugar da loja onde tu está fazendo a compra, né, em cada balcão, em cada setor da loja que tu compra, tu mostra aquela ficha. Né? Uhum. Então, eu sei que é o Guilherme que está fazendo as compras nos determinados setores da minha loja. No final, para fazer fechamento do pedido, só chega com a ficha no caixa e o caixa pega aquela ficha que foi a loja que te deu, né? E a loja rastreou as tuas compras na medida que tu foi passeando na loja fazendo tuas compras. Uhum. E tu chega no final com a ficha e sabe, bom, o Guilherme fez essas compras aqui. E tu falou com várias pessoas diferentes e ninguém teve que dizer, olha, esse aqui é o Guilherme que entrou, ninguém teve que fazer isso. Só pegaram a ficha que te deram. Então, o cookie ele funciona como se fosse essa ficha. Então, você entrou no site, o site te dá essa ficha, e à medida que você vai andando no site, você vai passeando, né, vai visitando as diversas áreas do site, você vai sempre mostrando essa ficha. Certo, certo. De forma análoga, é isso que acontece. É possível dizer que antes disso, a identificação das pessoas na internet era mais complicada. Então, o cookie serviu como um passo em direção a uma identidade autenticada, né? Ou melhor, um dos mecanismos, né, que permite isso. Sim, Mas. que é essencial para. E quando tu autentica, né, tu faz a autenticação do usuário uma vez só, certo? E aí é Certo. necessário que tu saiba que aquele usuário é que está fazendo os demais acessos. Como é que tu faz isso? Tu precisa manter estado, que a gente chama, né? E aí, para te manter estado. É exatamente a ideia da ficha da loja, né? Sim, Eu posso sim. identificar o Guilherme uma única vez. O Guilherme entra na loja, vamos supor que a pessoa entra na loja, identifico, peço documento e tudo mais, identifico e te dou o cookie, né? Te dou um cartão, uma Sim. ficha. E aí tu sai com essa ficha pela loja. Aí não importa Claro. onde tu passa, todo mundo sabe quem tu é e tu já foi autenticado lá na porta, né? Se não houvesse Claro. essa ficha, tu teria que se autenticar em cada Em cada balcão, momento, né? Em né? Em cada cada balcão. momento. Isso efetivamente não funciona legal. De uma forma geral, não dá para imaginar a internet moderna, né, a internet atual, sem o uso de cookies, né? Não, não dá. Não dá. Realmente não dá. Então, o cookie não. Acho que a primeira conclusão que a gente tira dessa história, é primeiro como funciona, a gente entende, para entender como é que funciona, né? Só você lembrar da história da ficha que você não vai ter errado no funcionamento do cookie. Sim. E a segunda coisa que a gente tem em mente é que o cookie não é necessariamente uma coisa ruim, né? Claro. Nem para segurança, ao contrário, o cookie ajuda, né? É um mecanismo que a gente tem de controlar estado e isso é essencial para qualquer aplicação que tenha autenticação ou coisa desse gênero. Então, é Sim. uma coisa boa. É uma coisa É. boa. Pode ser mal explorada, mas é uma coisa boa. Como uma série de tecnologias, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Sim. Mas é inegável que a própria arquitetura do cookie nos leva a grandes possibilidades de vulneração, né? De violações de privacidade, né? Mas que tipo de informações um cookie pode guardar? Qualquer informação. Né? Por que qualquer informação? Porque o cookie, vamos lembrar de novo da analogia da ficha, né, da loja. A informação que a loja vai botar na ficha é a que ela bem entender. Uhum. Né? Não Sim. tem nenhuma limitação. Então, o cookie tem uma limitação de tamanho, mas o conteúdo em si é quem escolhe é quem faz a desenvolvimento da página, né, e Sim. gerencia o servidor, não é o usuário. Então, eu posso gravar, por exemplo, eu posso colocar no meu site, ou no nosso site do Segurança Legal, a gente poderia botar um cookie lá e armazena um identificador de usuário, se nós tivéssemos um banco de dados com usuários, né? Então, a gente grava um cookie na máquina do usuário com o ID dele, com o identificador dele no nosso banco de dados. Seria uma coisa que a gente pode fazer. A gente Certo. pode armazenar no navegador dele um cookie com o IP que ele usou para acessar o nosso navegador, o nosso servidor. Qual seria a vantagem disso? Ah, eu posso acompanhar as mudanças de IP de um usuário. Ele acessa meu servidor com um IP, aí depois ele acessa o meu servidor com outro IP, mas me mostra o cookie anterior que ele tinha lá. Aí eu sei, ah, esse usuário tinha o IP tal. Claro. Posso guardar informações pessoais, e aí a coisa começa a ficar um pouco perigosa, né? Não se deve fazer isso. Melhor que se. Tá, Que não se identifica o faça. usuário, coloca o ID, mas não coloca as informações pessoais dele no cookie. Mas tem sites que eventualmente fazem isso. Coloca alguma data de nascimento, talvez, para controlar se é maior ou menor de idade. Sim. Então, a informação que vai no cookie, ela pode ser legível. A gente pode abrir o cookie e olhar, ler, né? Pode ser um texto legível. Pode ser algo codificado que a gente não consegue ler, mas que pode ser facilmente decodificado com o software correto ou sabendo qual é a codificação utilizada. E a gente pode ter, inclusive, cookies com conteúdo criptografado. E aí a Sim. gente não absolutamente não tem como saber o conteúdo do cookie. Não, É. A aí não. gente quando a gente vê o conteúdo de um cookie, né, pelo browser, dependendo do browser, ele é bem simples de ver o conteúdo de um cookie. Alguns deles a gente consegue inferir algumas informações, outras, como tu mesmo disseste, as informações não fazem sentido algum, né? Fazem sentido lá para a empresa que coloca esse cookie. Mas para nós não fazem, né? O que pode ser para a empresa interessante, né? O usuário não sabe o que está sendo enviado para a empresa. Porém, para o usuário é um problema de transparência, porque o usuário fica sem saber o que está sendo armazenado dentro do cookie, né? É, aí, Guilherme, eu tenho alguns pensamentos a esse respeito. Se a página que a gente está acessando, se ela não usa um protocolo seguro como HTTPS, né, para pelo menos cifrar o que está sendo trafegado na rede, eu até prefiro que o cookie seja criptografado, não vou nem dizer codificado. Tá? Criptografado, codificado. Talvez o usuário que sem conhecimento mais profundo de TI não consiga ler, mas alguém que tenha conhecimento consegue, né, depois, estudando e tal, analisar o que estaria guardado ali. Criptografado não teria como. Então, se a conexão com o site que está botando o cookie fosse segura, HTTPS, né, cadeadinho fechado, embora isso, como a gente já falou lá no programa de. Nosso episódio sobre certificação digital, né? Não é Sim, uma sim. garantia absoluta de segurança, como a gente já falou algumas vezes, Claro. mas se o cadeado está fechado, a priori não tem ninguém olhando o conteúdo que está sendo trafegado na rede, e aí concordo contigo, o cookie poderia ter informações legíveis até para uma questão de transparência. Agora, se a conexão não é cifrada, como a maioria dos sites não é, né? Aí me preocuparia um pouco porque o site estaria colocando a cada requisição que eu faço de uma página, eu estaria mandando uma informação, talvez pessoal, né, com meu nome, com Certo. meu apelido, nome de usuário, coisa Identificador, parecida, né? identificadora, né, e quem estivesse no meio do caminho estaria capturando isso sem dificuldade nenhuma também. Então, nesses casos onde não tem, onde o site não usa HTTPS, eu preferiria que o site cifrasse. Nem codificasse, que o Sim. site cifrasse os cookies que ele mandasse para mim. E aí, em algum lugar, a gente vai falar depois adiante aí no nosso podcast, e aí colocar lá uma declaração, o site dizer o que está sendo guardado, né? Está sendo guardado, né? É, É um porque. dilema, né? Por um lado, a gente tem a insegurança de eventualmente informações do cookie serem capturadas por um Sim. atacante, né? Mas por outro, a maioria, ou a grande maioria dos usuários fica ali sem saber o que está sendo guardado, né? Sim. A gente pegou um exemplo aqui, até enfim, na preparação do podcast, peguei alguns cookies aqui do meu próprio navegador. Um deles do Buscapé, aquele pesquisador, aquele buscador preços, né? de preços, né? E entre as informações que esse cookie armazena, tem um número bem grande. Se a gente olhar atentamente para o número, é possível ver que ele guarda o nosso endereço IP e um identificador, um timestamp, ali, da hora que a gente fez o acesso. Dia e hora, né? Né? Dia e hora, e minutos e segundos aqui também. E juntamente com o IP e a data, né? E eu fui olhar a política de privacidade do Buscapé e não fazia referência de que essa informação era armazenada. Mas aí que tem um Pois não? detalhe, né, Guilherme? Aí não, vamos dizer assim, não dá para criticar pontualmente o Buscapé, né? Porque o uso de cookies é feito de forma geral e indiscriminada, digamos Claro, assim. A gente não claro, tem. claro. O cookie não é visto, apesar dentro da AGTI, a gente tem essa questão do tracking, né, do rastreamento usando cookies e tudo mais. O cookie não é visto ainda como algo que faça parte da declaração de privacidade Sim. Eles do falam site. genericamente que usam cookies, né? Mas É, muitas mas vezes não entram, né? é o Não, mas uso eu que é acho feito até esse que cookie, a gente não tem. não sabemos, né? É. Eu concordo, não é menos uma crítica, é mais um elogio até, porque de certa forma eu sei que o Buscapé tem o meu IP. Embora ele não afirme na política de privacidade, embora a grande maioria das pessoas não consiga identificar isso. Há um certo nível de transparência porque a gente consegue visualizar qual é a informação. E aí, um eventual perigo disso, entre aspas, né, ou uma eventual vulneração da privacidade seria eu voltar, mesmo não estando logado, eu voltar ao site do Buscapé, e ele conseguir saber que eu já acessei aquele site com um outro IP. Ou seja, há uma possibilidade de correlacionar um novo acesso com o um acesso antigo, mesmo que eu não tenha me logado. Exatamente. Exatamente. Então. É, aí a gente começa. Esse não é um dos piores maus usos do cookie, né? Porque aí é um site que tu acessa regularmente, tal, até de repente tu aprecia essa feature, né? Essa possibilidade, né? Porque é um site que tu usa com uma certa regularidade para fazer alguma pesquisa de preço, tal, né? E tu até gosta, talvez, né? E aí que tá o detalhe, a gente poder controlar que fichas que eu quero receber e que fichas que eu não quero na loja. Né? Certo. Esse é o detalhe. Talvez a ficha lá da loja Buscapé, eu quero aceitar ela, eu quero aceitar os cookies do site Buscapé.com.br, assim como de vários outros sites que eu acesso. Amazon, por exemplo. Né? Sim. O mau uso, ele começa a ficar, vamos dizer assim, realmente crítico. Né? Quando essas fichas elas começam a passar, começam a ser utilizadas para saber que em outros sites a gente esteve. Certo. Aí a coisa muda de figura. Em vez de eu pegar e receber, né, entra no Buscapé, tu recebeu um O cookie cookie do do Buscapé, né? Buscapé, para uso do Buscapé. Agora tem vários sites que fazem o seguinte. Eles colocam um cookie, né, no teu navegador, e normalmente tu não é avisado disso, simplesmente tu recebe isso de uma forma silenciosa, né, tu não tem nenhum tipo de alerta visual, né, dizendo que um cookie está sendo instalado. E a partir do momento que esse cookie foi instalado na tua máquina, no teu navegador, quando começa a navegar em outros sites, né, esse cookie vai sendo enviado, né, para o site original dizendo: olha, o Guilherme acessou tal site. O Guilherme agora está Certo. neste outro site. Ah, o Guilherme agora foi para o site tal. E aí começa a haver rastreamento. Sim. Então, aí o uso, né, do cookie já compromete, vamos dizer assim, a privacidade do usuário, uma vez que ele não tem muitas vezes noção de que isso está acontecendo. Sim. Agora, nesse exato momento, quem está nos ouvindo e não usa nenhum tipo de extensão no seu navegador para bloquear cookies e tudo mais, pode verificar seus cookies. Você vai ter cookies lá de vários sites que fazem rastreamento. Sim. É muito comum a gente ter isso instalado. São os famosos third party cookies, né? É, os cookies de terceiros, né? Cookies de terceiros, né? De uma forma geral, os browsers, eles são configurados para permitir esses cookies de rastreamento ou esses cookies de terceiros, né? Como configuração default dos browsers, eles permitem que isso seja feito, né? Uhum. Mas nem todos os browsers são assim, né? Os usuários de Mac estão nesse ponto mais seguros, porque o Safari tem como configuração default a não permitir esse tipo de cookies, cookies de terceiros, né? É, os cookies para rastreamento, né? Para rastreamento. Que para rastreamento, né? Não, são os cookies de terceiros que ele bloqueia, né? Não, é o do NetTrack, né? É a opção do NotTrack, ou seja, eu não quero ser rastreado. E essa opção, ela... Acho que foi no passado que ela começou a surgir nos navegadores. O Safari já vinha com ela habilitada por default, por padrão. E o Firefox também tem essa opção. Basta, só que ela não vem habilitada por default, a gente tem que ir lá habilitar. Uhum. E talvez aí o motivo... Até o Steve Gibson fez colocou no site dele, né, algumas estatísticas lá que ele levantou. É bem interessante. Que muitos usuários, a grande maioria dos usuários, não altera a configuração default. Isso, na verdade, já é sabido há muito tempo, né? Sim. E aí, como o default é deixar que seja monitorado, então a gente acaba ficando com diversos usuários aí que têm esses cookies de rastreamento nos seus navegadores, e não tem ciência disso. Já o Safari no macOS, ele já vem com isso habilitado por padrão, então já limita o Safari um pouco. É mais honesto. não sei se é. É, a gente vai colocar ali nas notas do podcast qual é esse endereço para que as pessoas acessem, mas de maneira geral, 85% dos usuários que acessam esse site do Steve Gibson, né, ele faz uma pesquisa identificando se estão ou não habilitados, né? 85% não teria essa informação, essa opção habilitada, permitindo que esses cookies sejam utilizados na máquina. De maneira geral, também, tu falou sobre as extensões, a gente tem duas extensões bem interessantes, né, que fazem essa verificação. Uma faz a verificação, que mostra a relação de uso dos cookies de terceiros, né? E a outra que faz uma identificação e um bloqueio, é o Collusion e o Ghostery, né? Quer falar um pouquinho sobre Collusion? O Collusion, ele mostra para nós de forma gráfica, né? Ele abre uma aba no navegador e mostra de forma gráfica quem está rastreando a nossa navegação. É mais um inspetor de cookies, vamos dizer assim. Ele vai nos dizendo quem sabe quem acessou determinado site. E ele foi apresentado pelo Gary Kovacs, que é da Mozilla, né, numa palestra no TED Talks, que é o Rastreando os Rastreadores. É muito interessante ouvir a palestra dele, porque ele fala justamente dos riscos, inclusive para as nossas crianças, né, desse rastreamento. E aí ele apresenta o Collusion. Sim. Então, vai ter lá nas nossos show notes também, vai ter lá o link para a seção extras do meu site, que é professor.serafim.eti.br. Certo. Entra lá na parte de extras. Se eu não estou enganado, é a primeira palestra que está lá nos extras. É do Gary Kovacs. É muito interessante. E ele traz algumas questões envolvendo, né, as nossas crianças e o rastreamento. E aí ele apresenta o Collusion. O Collusion é bem interessante porque ele mostra de forma gráfica uma aba do navegador, enquanto você vai navegando, entrando nos sites, ele vai mostrando nessa aba as ligações entre os sites que você nem imagina. Então, quando Sim, você vê, você está sim. num site e tem diversos outros sites que estão cientes que você está ali, está Sim. acessando aquele site, Mesmo que tu naquele não momento. acesse esses outros sites, né? Não de forma consciente, né? É mesmo, exatamente, Não de forma não de forma consciente. consciente. Que algum acesso tu acaba fazendo, só tu não faz de Ah. forma consciente. Não Sim. sabe que tá acessando. Esse E é o Collusion, né? Esse é esse é o o Collusion. Collusion. É mais um inspetor, na verdade, de cookies. E a Já gente. o. O Ghostery, né? Pode falar. É, o Ghostery. Pode seguir. É, o Ghostery, ele também é uma extensão, né? A gente tem instalado, eu como uso o Firefox aqui, eu tenho instalado o meu Firefox, mas pelo que eu vi, ela é uma extensão que funciona em vários browsers, né? Não só no Firefox. E ela permite, essa extensão, permite que o browser ele bloqueie alguns tipos de cookies. Então, quando você instala essa extensão no browser e acessa um site, por exemplo, como o The New York Times, ele mostra ali quais cookies de rastreamento existem nesse site e quais ele bloqueou ou não. Então, eu com essa extensão instalada, eu bloqueei todos os cookies de rastreamento. Então, quando eu acesso o New York Times, ele me mostra aqui oito tipos de cookies, e ele me bloqueia o Google AdSense, Grex Digital, Scorecard, Research Beacon, Web Trends, entre outros aqui. E o interessante. Pois não. E o do Terra também, que tu acessou, foram os que foram Ah, bloqueados. o do Terra aqui, ele me bloqueia. Ele encontra quatro cookies, né? Dois são de redes sociais que eu optei por não bloquear, que é o Facebook Connect e o Facebook Social Plugins, mas ele bloqueia o DoubleClick e o Scorecard Research Beacon. E o interessante é que, além de bloquear o cookie, ele mostra mais informações. Se a pessoa clica no link, ele mostra qual é a empresa que mantém o serviço. Esse, no caso aqui, o Full Circle Studies, mostra que tipo de informações os cookies estão recolhendo. Mostra por quanto tempo essas informações são armazenadas pela empresa. Então, ou seja, além de bloquear, ele deixa muito mais transparente quais dados são recolhidos, né? Por exemplo, no site do New York Times, o AdSense bloqueado, o que que ele recolhe? Analytics, Browser Information, Demographic Data, Interaction Data, Page Views, IP Address, Search History, Location Based Data, Phone Number. Phone number. Veja só, o phone number, né? Claro, ele vai ter que estar acessando de um telefone, eu acredito, né? Um telefone celular. Mas mesmo assim, ele mostra também, ele diz que esses dados podem ser compartilhados com terceiros, além disso, e não informa a empresa, o Google, que não informaria quanto tempo esses dados são retidos. Então é interessante para quem gosta desse assunto, instalar esse Ghostery no browser e ficar vendo. A gente fica surpreso com a quantidade de empresas que prestam esse serviço de rastreamento, e fica mais surpreso ainda em ver a quantidade de sites que mantém isso. Até a Disney, a gente acessou antes aqui, né? A Disney mantém o Google AdSense e o Omniture, né, que seria um outro serviço aqui. Ou seja, mesmo a Disney, que é um site orientado para crianças, a gente tem ali publicidades sendo orientada para um determinado público, né? Ou seja, a gente pode ter implicações bem questionáveis aqui de segurança nesse tipo de serviço, né? Então seriam essas duas extensões que a gente recomenda, o Collusion e o E o Ghostery, Ghostery, né? que é realmente muito interessante. E como o Guilherme falou, ele funciona no Firefox, funciona no Safari, foi os dois que a gente testou, né? E deve ter alguma coisa parecida para Internet Explorer. Se Eu o acho que próprio sim, Ghostery já é. não suporta Internet Explorer. Não, ele tem. Eu acessei o site aqui: Firefox, Safari, Google Chrome, Opera, Internet Tá Explorer. São os todos maiores possíveis. browsers aí. É. Então é uma extensão que a gente recomenda porque ela. Se você quer o rastreamento, tudo bem. Você permite o rastreamento, mas você sabe que está sendo rastreado, né? Claro. Agora, se você não sabe que está sendo rastreado, o Ghostery vai ser o Ghostery ou o Collusion, né? Vão ser uma boa surpresa. Vão dar uma surpresa para você ver o que você tem de rastreamento no seu navegador. Ele vai mostrar também o que que é copiar, o que que é rastreado, né? Quais as informações que são rastreadas, né? Nessa primeira parte, então, das questões técnicas, a gente pode finalizar aqui com alguns outros problemas relacionados com o rastreamento, né? Que seriam os flash cookies e o HTML5, né? Que seriam o futuro de problemas aí, não é, É, na Vinícius? verdade já são, né? Só que o cookie ainda é mais utilizado. Certo. Essa qualquer tecnologia que a gente instale, principalmente quando a gente instala plugins e tudo mais nos nossos computadores, né? A gente está sujeito a ser rastreado. Porque uma vez que a Sim. gente instalou um plugin, aí o terceiro ele tem um software que roda, que é executado no meu computador. E a partir daí ele armazenar N outras informações, ou um volume maior de informações, é apenas um detalhe. Sim. Então, com o Flash, né, os chamados Flash Cookies, né, que a ideia é mais ou menos a mesma, de gravar informações na máquina do usuário e depois recuperar essas informações sem interação do usuário, né? Isso a gente já tem como um problema. Isso a gente tem um plugin instalado, esse plugin armazena informações. Sim. E a própria tecnologia do HTML5, ele já nos traz também essa possibilidade de guardar mais informações, né, no, Sim. na máquina do usuário. Então, o rastreamento, ele é uma realidade já há alguns anos, por isso que a gente estava discutindo essa questão do chovendo molhado, né? Sim. Já é chovendo molhado há alguns anos. Pior ainda mais quando tu liga, quando tu faz a correlação entre um perfil social, a gente vai falar adiante na segunda página, entre o perfil social talvez do Facebook com os sites que o Vinícius navega, né? Que daí tu tem muita informação sobre a pessoa e aí tu sabe o que ela está acessando, sabe o que ela está navegando e tal, né? Fica ainda pior com isso. Mas as tecnologias de rastreamento elas só vão avançar, digamos assim. A gente não vai ter um recuo nisso ou uma restrição disso, a não ser que em alguma entidade, a exemplo que acontece na França, a gente vai discutir adiante isso, Sim. né, impõe algum tipo de controle. Claro, claro. Entramos aí já como de fato os cookies violam, ou as tecnologias de rastreamento violam a privacidade, né? Eu acredito que o ponto principal é que se criou uma cultura de que nós precisamos ficar logado em todo e qualquer serviço para utilizar esses serviços, né? Ou seja, em troca de uma experiência personalizada ou aprimorada, né? Quando a gente acessa um site, o site diz: "Oi, Guilherme, que bom que você voltou." Em troca dessas experiências mais aprimoradas e também que o site mostre as últimas pesquisas e nos ofereça coisas que a gente pode gostar de comprar, a gente está fornecendo constantemente informações sobre os nossos padrões de uso. Isso é um fato, né? Sim. Mesmo que via de regra os cookies sejam usados para fins benéficos, há uma troca aí. A gente troca essa experiência aprimorada por dados. Então, usando aquele mesmo exemplo que tu colocou da ficha dada no shopping, né? Até é o seguinte, Guilherme, desculpa, eu vou trocar essa ficha que é para um adesivo daqueles bem forte. Que a ficha tu. Colado. É, porque a ficha tu pega ou não pega ela, né? É verdade. Agora o adesivo tu passa, tu vira as costas e te gruda no adesivo nas costas, tu nem sabe que tá com aquilo E grudado. alguns nem sabem, E alguns nem alguns nem sabem sabem, que é que o que isso. acontece com o cookie, né? De uma forma geral, imagina, a gente pode imaginar que uma pessoa indo ao shopping e alguém atrás dessa pessoa anotando tudo que ela faz, os livros que ela abre, as lojas que ela visita, quanto tempo ela fica parada em cada prateleira da loja, né? Imagina que uma pessoa fique atrás de ti registrando e anotando tudo isso e compartilhando entre as lojas do shopping, né? Essas tecnologias de cookie permitem, de uma forma geral, esse tipo de relação, esse tipo de problema, né? Claro que se a gente tem. Até, Guilherme, desculpa te interromper, mas Não, só fica à lembrando, vontade. a gente já tem tecnologias já há alguns anos que usam o Bluetooth do celular Ah, para sim. identificar usuários, né? Claro, claro. Então, o que acontece? Se você tem o Bluetooth no celular habilitado, né, e está visível. Deixa o celular com o Bluetooth visível. Tem várias tecnologias, né, vários softwares que fazem isso, que ficam enviando propaganda via Bluetooth para o seu Sim, aparelho. sim, sim. Então, e aí você pode fazer coisas como, por exemplo, o usuário entrou na loja, está fazendo cadastro, você cadastra o Bluetooth do usuário no cadastro dele. Mas você tem como saber Sim. quem é. Tem como identificar a pessoa, por exemplo, dentro de um shopping. Sem maiores problemas. Claro, claro. Então, claro que isso não é perfeito, porque vários celulares, né, não ficam visíveis, né? Tem Bluetooth ativado, mas não fica visível, né, para ser encontrado. Agora, isso piora muito mais com RFID, né? Claro, Com claro. a questão do RFID, que quando nós tivermos RFID em tudo que é coisa, comprei uma carteira, ela tem um RFID dentro dela, né, para identificar o Sim. produto na loja e tal. Aquele produto vai ter um número de série único. E a partir daí, que eu estou levando minha carteira, eu posso ser identificado, eu posso ser rastreado dentro de uma loja, sem problema nenhum. Sim. E assim, sapatos e, né, roupas e tudo mais. É possível fazer sim uma relação entre o cookie, né, que é uma tecnologia que não é física, não é um mecanismo Um físico, software, com né? essa, Até é um quase software, software. né? Ele é um arquivo que contém informações dentro, mas ele é gerado por software, é manipulado por software, enquanto que essas tecnologias que tu coloca, a questão do Bluetooth, do próprio RFID, são coisas físicas, né? Essa tua ideia é interessante. É possível. Não digo prever, mas é possível imaginar o que o futuro nos reserva com o uso maciço de RFID, comparando com o que a gente tem com o cookie hoje, né? Tem essa questão de você entrar numa loja, né? E aí você está usando nossas roupas já serem todas com etiqueta RFID, né? E a loja poder saber qual o sapato que você está utilizando, qual é a camisa, qual é a marca, né? Essa questão ela já foi levantada alguns anos agora. Infelizmente, não lembro agora a referência. Mas ela já foi levantada alguns anos atrás quando se falou em uso de RFID, né? A gente começar a usar massivamente o RFID. E aí a gente via algumas coisas, como por exemplo uma escola em Brasília, até tu tweetou isso há algum tempo, uma notícia, né? Resolveu botar RFID no uniforme dos alunos. E aí o que acontece? Tu começa a saber onde é que o aluno se encontra dentro da escola. E teve um hospital, se eu não estou enganado, que também tuitou, né? Foi mais ou menos na mesma época, e que resolveu adotar, não sei se de fato chegaram a adotar, mas tinham decidido adotar o RFID, a etiqueta RFID nos tapapós, né? Nos jalecos, né? Dos seus médicos e enfermeiros, para saber onde é que as pessoas estão É, dentro para do hospital. evitar furtos e coisas do gênero, né? Se não me engano, é É, isso. e agora a gente, no mais no segundo semestre do ano passado, a gente fez um podcast, não sei se a gente fez um podcast sobre o CineAve, a gente chegou a fazer? Agora não lembro. Sim, nós A gente comentamos gravou sobre isso. ele, né? A gente Sim, comentou sim, ele, sim. sobre o CineAve, que é a tal da placa eletrônica, que é um RFID que vai nos carros. Sim, E foi qual é o efeito? adiado, né? E qual é o efeito disso? Vai ter sensores pelas cidades, vai ter sensores pelas estradas. E vai se poder saber exatamente onde é que está determinado o carro. Talvez seja bom caso roube meu carro. Né? Mas eu acho que quem usa mais seguido o carro, ou seja, com maior frequência o meu próprio carro, sou eu mesmo e não um ladrão. Sim, Então o sem dúvida. resultado é que o Estado, ou as entidades que tiverem acesso à tecnologia, vão saber onde é que eu estou. Claro. Onde eu me encontro. Há Talvez eu não exemplo. queira isso. Sim, o problema é um dos problemas principais é esse, né? E voltando especificamente à questão dos cookies, até que ponto a gente pode não utilizar esses cookies, ou não querer que esses cookies venham, sejam gravados na nossa máquina e sejam utilizados depois, né? O exemplo que eu coloquei antes do Buscapé, e aqui eu falo do Buscapé como um exemplo qualquer, poderia ser outros sites também, mas uso de forma bem genérica esse exemplo. Né? Ele sabe qual é o meu IP, mesmo que eu não me identifique, ele sabe que eu voltei lá um tempo depois com outro IP e fiz a mesma pesquisa, mas ele sabe que sou eu que voltei com outro IP. Né? Por exemplo, se uma pessoa usa um Note em casa e no trabalho. De uma forma geral, mesmo que eles não façam isso, eles poderiam saber potencialmente que a pessoa em casa usa a Oi, a GVT, né? E que trabalha na empresa Acme. É possível fazer essas inferências, é possível fazer essas correlações com o cookie. Então, isso é bastante perigoso, assim, ao meu ver. Claro que muitos dos usuários, e a gente se inclui nesses usuários que têm essa preocupação e usamos. Esses add-ons aí como Collusion, como Ghostery, ou até mesmo aquele NoScript, né, que bloqueia JavaScript e tal. Então a gente consegue efetuar um controle um pouco mais eficiente. Mas mesmo assim, mesmo cookies que parecem inofensivos podem sim realizar uma série de, ou podem revelar uma série de informações pessoais, né? Então, talvez a questão mais crítica atualmente seja em relação ao Facebook, né? O Facebook ele guarda, embora ele diga que não faça mau uso dos cookies, né? Mas ele armazena cookies no nosso navegador e permanece mesmo quando a gente sai do Facebook, a gente se desloga do Facebook, né? Quando a gente faz o logoff, né? Quando a gente clica no sair lá. E aí, o que acontece? Mesmo não estando no Facebook, em qualquer página que eu entre que tenha uma ligação com o Facebook, traz aquela janelinha, tantas pessoas curtirem esse site, ou que tem a Sim. mãozinha do OK lá para mim clicar e curtir o site, curtir aquela notícia e tudo mais. Sim. Quando eu tô fazendo, quando eu clico nisso, o que que acontece? Eu tô, desculpa, eu não clico não, não preciso nem clicar. É, com todo. Quando eu acesso Simplesmente tu acessa, o né? site, por exemplo, de um jornal que tenha lá o Facebook, lá que tem o ícone do Facebook, eu já, quando eu tô vendo a página, já mandei informação pro Facebook. A informação já foi. Não preciso fazer mais nada, basta acessar a página que tenha aquele elemento que venha lá do servidor do Facebook. Não preciso nem clicar nele. Claro. Então, é aquela história, né? Vão haver ouvintes nossos que vão dizer, não, mas eu acho interessante isso. Eu gosto de. Eu uso isso até como ferramenta para comunicação, né? Vou marcando Claro. as coisas que eu gosto e vai sendo publicado no Facebook e tudo mais. Perfeito, né? A gente eventualmente usa isso também. Sim. Mas a gente sabe o que está acontecendo. A gente sabe que além disso. A gente pode estar sendo rastreado. Claro. Então, o site que eu entro, por exemplo, eu posso estar mandando essa informação do site que eu estou entrando. E aí, as pessoas, mas para mim não tem problema nenhum. Bom, talvez sites que a pessoa entra regularmente não tem problema, mas de repente, o gerente de TI de uma empresa, alguém resolve acessar, ainda aqui em casa, mas usando seu notebook, né, Sim. Sim. usando seu perfil. Resolve acessar algum site pornográfico ou algum outro site de conteúdos, né? Não, Claro, não claro. muito. Não Sim, muito. é adequado, digamos Adequados, assim. né? Digamos assim. Então, essa navegação, né? Se tiver nesse site um botãozinho do Facebook, uma coisa assim, ela vai estar relacionada ao perfil dele lá no Facebook. Claro. Vai estar relacionada a propaganda, anúncios que eventualmente podem ser trazidos no computador dele. Sim. E É, aí, eu falo. será que as pessoas realmente querem que tenham que todos os seus acessos sejam rastreados? É mesmo aqueles que dizem que não tem nada a esconder. Será que você não tem nenhum tipo de informação, por exemplo, está pesquisando férias, né? E aí querendo um lugar para tirar férias que ninguém lhe incomode, Sim, né? E não quer que ninguém fique sabendo que você está saindo de férias, né? Além do pessoal da própria empresa e tal. é, o ponto é que as pessoas não precisam justificar o porquê que elas não querem ser rastreadas. É, não Perfeito. há essa necessidade de haver uma justificativa. A pessoa pode não querer ser rastreada e ponto final. Voltando à questão do Facebook. E a gente pode colocar lá no show notes um fragmento da política do Facebook que se refere a isso. Eles especificam que eles, quando você está navegando logado no Facebook, né, eles conseguem recolher informações sobre quais sites você acessou, se esses sites possuírem lá o social plugin, né, aquele linkzinho ali que mostra os likes e tal. Então, além da hora que você acessou, o seu endereço IP, qual browser usou. Então, eles sim conseguem fazer uma série de correlações, né? Então não precisa ter essa justificativa. Além do mais, a gente não pode perder de vista que quando a pessoa acessa a internet num serviço de busca ou até mesmo numa rede social, trata-se de uma relação de consumo, né? Então, e quando se trata de uma relação de consumo, o fornecedor de serviços tem a obrigação de informar adequadamente, de forma ostensiva, né? Quais são os dados que estão sendo recolhidos, por quê e para que esses dados vão ser utilizados, né? Que são, na verdade, as preocupações do direito, né? Quais informações são recolhidas, para que elas são usadas e se a pessoa está realmente informada e concorda e consente com o uso dessas informações, né? Tanto que na União Europeia eles têm uma diretiva específica sobre isso, a Diretiva 2002/58. Que define e estabelece a necessidade do opt-in para que os usuários, para que sejam recolhidos dados por meio dos cookies. Ou seja, Eu devo escolher que eu quero que isso aconteça. exatamente, Por padrão ou por default, isso não acontece. Seria isso? exatamente. Lá, na verdade, se um site recolhe dados, ele precisa, na primeira vez que você acessar o site, ele precisa mostrar uma janelinha dizendo, olha, esse site recolhe cookies, os cookies são usados para tal e tal fim, recolhe tais e tais informações. Você quer fornecer essas informações? Isso é o opt-in. O opt-out é quando ele recolhe e você tem que avisar eles que você não quer. Então, essa diretiva já foi criticada por lá, acham que é muito conservadora e tal. Mas, de uma certa forma, ela entra bem em compasso com o nosso direito do consumidor, né? A pessoa tem que consentir, a pessoa tem que dar autorização para que dados pessoais sejam recolhidos, e de outra maneira, a gente pode pegar aqui o exemplo do Google, né? Que é bem interessante, a gente também vai colocar lá no show notes, que é o Google tem um serviço que é o Ad Preference Manager, né? Um site que quando você acessa, e ele mostra quais foram as categorias que você foi qualificado. Isso é bem interessante, né? Então, se a pessoa pesquisa sobre pescaria, sobre carro, sobre motos, ele diz, ó, você está dentro dessas Me diz uma características coisa, aqui. Guilherme, tu que andou verificando aí teu perfil, qual é a tua idade aí, segundo o perfil que o Google montou de ti? Eu achei curioso, né? Porque, entre outras coisas, ele mostra a idade que a pessoa teria, né? Com base na navegação dela. E, segundo o Google, eu teria 65 anos. Então, não sei se eu sou 65 conservador anos. demais, né? Ou se as minhas pesquisas não estão relacionadas aí com questões mais usadas pela juventude. É bom que se diga, eu tenho 30 e 34 anos, né? Então, Não. são uns 30 anos além do que eu tenho. E isso também é curioso e é relevante porque algumas vezes esses meios de identificação e essas formações de perfis, elas erram. Comigo errou, comigo deu que eu tinha 65 anos, né? Será que não pode errar em outras questões também? Então, esses eventuais riscos, o fornecedor de serviços, as redes sociais e os mecanismos de pesquisa também têm a obrigação de informar isso para o usuário. Tanto que tem autores aqui que tratam da privacidade, um deles é o Amaro Moraes e Silva Neto, diz que os cookies formam um verdadeiro modus navegandi do internauta. Se tem o modus operandi lá dos criminosos, seria o modus navegandi do internauta também. E ainda em relação ao Google, um dos perigos é, ou melhor, ainda em relação a qualquer serviço que recolha informações, um dos perigos seria justamente ele utilizar esses dados para formar perfis baseados em poder aquisitivo, nível de instrução, raça, religião, que são as famosas informações sensíveis, né? Então, não, de maneira geral, essas informações não devem ser recolhidas e não devem ser processadas também, né? E o Google, na política de privacidade dele, diz explicitamente que eles não recolhem esses dados e não processam dados relacionados com raça, religião, orientação sexual, mesmo que o cookie permita que isso aconteça. Então, algumas vezes eles dizem que não vão fazer, mas sem uma verificação, sem um órgão que Que eventualmente acompanhe isso, né? acompanhe isso, não, nós não temos a garantia de que isso realmente não acontece. Até porque quando a gente coloca um cookie no navegador, quando a gente recebe um cookie, esse cookie é armazenado ali, e esse cookie, por exemplo, tem um identificador, né? Ele é alguma coisa genérica, ele pode ser usado, aquele mesmo cookie pode ser usado para várias coisas diferentes. Então, só pelo cookie, pela informação que a gente vê no cookie, a gente não consegue dizer, né, que está sendo bem utilizado ou tá sendo feito mau uso da instalação do cookie, né, para monitoramento, por exemplo, sem que o usuário saiba. É como o próprio Facebook. O Facebook, tu encontrou já declarações do Facebook dizendo que eles não fazem, eles não passam para terceiros, tudo mais, não registram URLs, tudo mais que a gente acessou, os sites que a gente acessou. Tu foi lá na política, o trecho que tu acabou de citar, né? E lá diz que sim, pode guardar tudo. Então, afinal, o que que eles estão fazendo? O que que de O fato está ideal sendo feito? seria que essas empresas dessem declarações e demonstrassem exatamente como esses dados são recolhidos, né? Ou são utilizados, né? Na real, no fundo, né? O problema é que isso pode acabar com o próprio segredo empresarial delas, né? Ou seja, para muitas dessas empresas, esses algoritmos que fazem essas correlações aqui é que dão valor para essa empresa, né? O fato, talvez, né, e também é bem importante, merece ser ressaltado, é que quando o usuário não sabe e ele não consente com o uso dos cookies, né? Ou se ele não sabe ainda, né? Entende-se que tem uma violação clara da privacidade dele, com base lá no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Além do mais, quando ele não sabe e quando ele não consente, também se viola o princípio da transparência, da boa-fé objetiva, da confiança, né? Alguns entendem que pode ser uma prática abusiva, de acordo com o 39 lá do CDC. Além do mais, também outros dizem que se viola um direito básico do consumidor, que é o direito à informação, ou ainda poderia violar o artigo 43 do CDC, que fala sobre a formação de cadastros, né, que o usuário precisa ser avisado quando são formados cadastros. Então, há uma série de questões, não é tão simples, embora pareça um assunto batido, né, não é tão batido assim. Nós ainda temos muito a evoluir, nós precisamos de uma lei específica de proteção de dados, a gente tem um projeto aqui, que inclusive foi recentemente aí para o Ministério da Justiça para uma outra discussão, mas o fato é que uma eventual aprovação de uma lei dessas, e também com a criação de um órgão específico, se espera que esse órgão também acompanhe esse tipo de coisa, né, que é o recolhimento de informações pessoais por meio de cookies. É o que nós esperamos ainda. Sim, com certeza, né? Em algum momento tem que haver algum controle do que está sendo feito com os cookies, porque Claro. esse controle não. Eu acho que não, embora o usuário tenha o direito de, se assim desejar, ter o controle, né? Sim. Mas eu acho que, em geral, os usuários não conseguem, de fato, Claro. exercer esse controle das suas informações, até porque. O controle que a gente pode fazer como usuário é permitir ou não permitir o cookie. Sim, Basicamente é esse. Porque no final das contas a gente não tem controle do que está sendo feito depois que a gente aceitou o cookie, o que está sendo feito de fato com as informações que estão ali armazenadas, né? sem Então, dúvida, a gente perde o controle, o que está na mão do usuário é aceitar ou não aceitar o cookie. sim. Como é que ele faz isso? Utilizando ferramentas como o Ghostery, que está É. no link que está no show notes, que permite que você bloqueie esse rastreamento. Ou, se não quiser bloquear, pelo menos fique sabendo em qual site e serviço está rastreando você. Acho que esse é o ponto mais importante, né? Cookies a gente tem que usar, não adianta. A gente pode entrar no navegador e desabilitar todos os cookies. É, não, não permitir cookies em absoluto. Só que você vai ficar impraticável você utilizar a internet, você navegar. Entrar numa loja, fazer uma compra, né? Você tem que usar um e-mail, vai ficar impraticável. Não vai se utilizar. Os usuários precisam saber do que se trata, né? Se não quiser usar uma extensão como Ghostery, a gente recomenda fortemente que use, mas hoje os browsers já possuem aquela funcionalidade do Do Not Track, então que habilitem aquilo também, né? Ah, A própria. aquilo ali nem interfere na navegação, né? Ali, habilitar o Do Not Track ou Não Me Rastrear, né? Não Me Rastrei. Isso o usuário pode fazer com uma boa segurança, porque não vai impactar no acesso aos sites de e-commerce, ao servidor de e-mail, esse tipo de coisa. Na web Sim, sem e-mail. dúvida. Então, não, ele continua podendo fazer as coisas dele normalmente, né? Só não vai estar sendo rastreado. Claro. É, a própria FTC americana, lá em 2010, lançou uma proposição de um framework lá para proteção de privacidade, em que eles estabeleciam que os browsers deveriam ter essa funcionalidade do Not Track para evitar o que eles chamam de OBA, que é o Online Behavior Advertising. OBA, Oba! a sigla que eles utilizam. Propaganda baseada no comportamento das pessoas. No Oba. Pois bem, eu acredito que essas seriam as nossas considerações, Vinícius. Tem algo Acho que para a minha. finalizar? É para juntando tudo que eu já falei, desde o início da nossa gravação, a questão é que a gente não pode agora tornar o tracking, né? O cookie. Tanto saber quem é o usuário e tal, vou transformar isso num monstro, né? Num Sim. demônio, Sem dúvida, né? sem Não dúvida. é o caso. O grande problema é o mau uso dessa tecnologia, desse artefato que é o cookie. Claro. E o mau uso está relacionado a coletar informações do usuário sem que ele tenha a noção de que isso está sendo feito e sem que ele possa escolher que ele quer que as informações dele sejam coletadas ou não. Eu Sem acho que dúvida. esse é o grande problema. E no final, por fim, recomendar que todos que estejam nos ouvindo percam lá 5, 10 minutos, né? Instalem o Ghostory e o Collusion também, se estiverem usando o Firefox. Sim, sim. Mas principalmente o Ghostory, que dá para usar em todos os navegadores, para você ver, poder ao menos, se não bloquear, mas ao menos acompanhar o tipo de site, ou seja, quando você entra num site fazendo uma compra, ou um blog, coisa parecida, o tipo de outros sites que estão sabendo que você está ali, que você está sendo aquela informação. Sem dúvida, Seria sem dúvida. basicamente isso. E vão ficar de olho aberto, né? E de ouvidos atentos para a questão do RFID, né? Do Claro. uso do RFID, para a gente os usos que vão aparecendo e as situações práticas aí que a gente vê sendo empregado o uso do RFID, inclusive no sistema do CineApp. Sim. Os cookies podem dar um prenúncio dos Não maus vou dizer que tempos. eu acho que prenúncio pode ser, mas acontece que nós já temos essas coisas acontecendo, então Sim. elas já estão nesse momento acontecendo. A questão toda é a escala, né? Claro. A escala que o cookie atinge é obviamente muito maior que o RFID ainda. Sem dúvida, sem dúvida. Da minha parte, eu assino embaixo as tuas recomendações e considerações. Eu só complementaria com justamente valorizar o papel da informação. Os fornecedores de serviços, sim, têm o dever de informar o que recolhem, como recolhem, para que utilizam. E isso deve ser feito de forma ostensiva. Aqueles linkzinhos de política de privacidade em rodapé de site escondido, que ninguém nem mesmo consegue saber que está lá, não é considerada uma informação ostensiva de acordo com o nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, aí que se amplia, assim, o papel da política de privacidade, né? Há empresas e há consultorias que trabalham também no apoio a essas empresas de e-commerce ou outras empresas que querem ficar na internet, que elas apoiam na ajuda na construção dessas políticas. Então, você empresário, empresa que mantém o negócio na internet, tome cuidado e procure se informar de quais são os seus deveres e uma forma adequada aí de informar os seus usuários do que é recolhido, das informações privadas que são recolhidas e como elas são utilizadas. Com isso, finalizamos a 15ª edição do nosso podcast. Agradeço a todos e até a próxima. Até a próxima.